Música baiana, latino. I'm cut the reverb now. Cut. Power. Posso that the dude says, paint the whole world with a rainbow. Agora eu virei forroceiro. Agora eu sou forroceiro. Companhia do forró. Calcinha preta. Thank you.

Quanto tempo ficou pra trás? Esqueci de fazer a mala, fechar a casa. Dizer agora que eu vou embora. Eu não apaguei a luz, não corri atrás. Não sei quando chegou a hora. I swear, they talk back. Throat time. Throat time. Quanto tempo faz? Quanto tempo ficou pra trás? Esqueci de fazer arrumada. Fechando a casa pra trás. Será agora que eu vou embora? Eu não apaguei a luz. Não corri atrás. Não sei quando chegou a hora. Come on, Dirty Deeds Jonas. Dirty Deeds Jonas and Zulu. Dirty Deeds Jonas and Zulu. Daniel, Magnus, Hell, everything. Dirty Deeds Jonas, Zulu, Daniel, and everything. Thank you. Thank you.